1-1 abordo, Campinas, 3:40. Táxi à direita, Porto Espera 1895, 1012, boa viagem. 1012, localizador com capa vista, boa noite, 705. Boa, 1705, chame a torre, 1895, bom posto. 1895, obrigado, bom serviço. PNM 314, desça para 2000, o ajuste 1012, reporte estabilizado. 2000 PS, autorizado LS, que foi PNM 314. A Barra Romeu, Charlie Alfa Tango, controle. Como que ainda não tem um contato radar com a aeronave, reporte no parque do assunto. Torre Gol, 705, sempre abaixo de travado, capa vista. 705, livre pouso na 0, vento 25, correção vento 1-3, 0 graus, 9 nós. De pouso, 1-0, gol 9705. Gol 1645, decolou os 26, controle 1-2-0, decimal 8. 08, boa noite, obrigado. Romeu de Sarja Fatango, agora sim, recebo contato radar, só confirme sua altimetria que ainda não recebo. Controle Gol 645, decola na EL. Voo no 645, contato radar, suba para nível de voo 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, grado da extensão 360, voo 645. Papai, Juliette, papai, prossiga. Modificação para o voo 1-0-0. Manter nível de voo 1-0-0, papai, Juliette, papai. Confirmando 1-0-0. Oceano 3, 1-4, estabilizado em SXC, costuma 0. Oceano 3, 1-4, chame a torre, 1-1-8-9-5, bom pouso. Oi, 1-1-8-9-5, Oceano 3, 1-4, boa noite. Sala 28, direita, sala 1-2-1-1. 2-1-1, Bruno, 7-0-5. Oi, Salvador, boa noite, Oceano 3, 1-4, estabilizado em SXC, costuma 0. 3014, boa noite, continua a aproximação, agora vista livre. Charme a 3, boa noite. Alvo Salvador, eu vou 1705, devolvido. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, eu vou 1705. Linha 3104, livre pouso no 0, vento 140 graus, 8 nós. Tem despejado pouso, pistão no 0, achar 63, no 4. O Papa Romeu está em Alfa Tango, passou através do parque de Santos. O Papa Romeu está em Alfa Tango, China Torre, 1-1-8-9-5-1-8. 18-9-5-1-8, boa noite. Torre, muito boa noite, Papa Romeu, será Alfa Tango? Portão 2, obrigado. Afirmo, está no visual. Mesmo retaguarda do tráfego, reporte para girar a base de Pistão 7. Na retaguarda, reporta para girar a base de Pistão 7. Fio parte da Arafatango? É, EBTA. Tenho desejo para seguir direto para o parte? Negativo, final da 7. Sou 1645, chame o centro Recife, frequência 1251, alterno 13325. 351, 3325, obrigado, boa noite, 645. Puxando a 6314, solo aos 3 ganhos, direita, solo 1-2-1, decima 1. Direita 1-2-1, no 6314, boa noite. O Thiago Fatango vai iniciar o cruzamento para sinal do 1-0. Gente, Thiago Fatango, de voo agora com o tráfego, reporte para girar base. Está reportado, girando base, está no 7-0. Fala Salvador, boa noite, China 6314, visou Taxi 6 Alpha, cara. 6314, Taxi via Alpha, reporte na GDD. Confirme. Confirme a informação para o China 6314. Reporte antes da Juliette, 6314. Reporte antes da Juliette, China 6314. Cruzou o final da 1-0, vai girar a base para o final da 1-7, tango. Austrália, Fatango, pouso autorizado, pista no 7, vento no 30 graus, 119. Pouso autorizado, no 7, tá? O senhor está sala 34 de baixa parcial, já refazendo. Fatango copiou? Negativo. Considere seu sala 34 de baixa parcial. Ah, no solo de baixa parcial. Xenomia 314, se aproximando da Juliette. 6314, Juliette, portão 9. Juliette, fala mal da Xenomia Chega. Baixa na capital, Jaré Fatango. Linha 259, portão 7. 259, portão 7, Sanches Transparência. Era só a passagem do aeronave da companhia, ok? Está autorizado, Chantal. Está autorizado, pois ela tem a... Afirma, autorizando até a base, a parte livrando a pista. Até a base, mas eu vou estar na pista. Papá Romeu, Papá José de Papá, controle? Papá Romeu, Papá José de Papá, serviço radar encerrado, 5 milhas para a posição coral, mantenha nível de voo 100, chame Ilhéus, 120, decimal 1. Salvador, boa noite, 3197, entre a informação 1. 3197, Salvador Galeão, autorizado 360, conforme rota do plano de voo. Decola pista no zero, curva direita, da El, Leda, pós Leda, direto Irume, controle em 120.8, transponda 5520, são 3197. 3170, autorizado Galeão, livre voo 360, conforme a rota do plano de voo, decola pista 10, curva na direita, pode decolar, distância da subida da El, Leda, pós voa direto, Irum. Controle 1208, aciona 5520, da 3197. Bate de carga, chame pronto. Pode estar, muito obrigado. É, o Janeiro 6259, tá? É, foi processado pelo com 142 a bordo, nossa sintonia é de fora de Alfa, Fernando Gabriel. 6259, VTAC em frente, pátio de Alfa, ponto espera 1895, ajuste 10112, uma boa viagem, 6259. 12, VTAC, pátio, da 10, obrigado, até a volta, 6269. torre, boa noite, Altiné 6259, próximo ponto de interação. 6259, boa noite, Alinda, coluna 0, vento 130 graus, 109. Alinda, decola, Altiné 6259. Na linha 259, decolou aos 46, controle 1, 20, 8, Movão. 208, obrigado, Tereza. Até daqui a pouco. É. Controle, muito boa noite. Esse é o Oceaner 6259. Oceaner 6259, boa noite. Contato radar, suba para nível de voo 360, após 2000, voo Leda. Após 2000, Leda, Tereza. Muito obrigado. Salvador, boa noite, Oceaner 6355, autorização Guarulhos, informação Oscar. 6355, Salvador Guarulhos, autorizado, 360, presumo 10, Taubaté, decola pista 90, curva direita, da El Leda Motiva. Controle, 120-8, transponder 5524, 6355. Oceaner 6355, autorizado Guarulhos. Nível 360 pela Upperzulu 10 até Taubaté. Fechada 10, curva direita, saída da El Leda Motiva, controle 120-8, transponder 5524. Correto, chame pronto. Controle Oceaner 6259, solicito. Sim. Autorizado de morte, parceiro. Faz reavaliação com o parceiro. Obrigado. Oceaner 6259, voo direto Mótiva. Direto Mótiva, Oceaner 6259, obrigado. Papá, Alfa Tango Serra, boa noite. Estou sobre contato radar. A minha amiga do Oeste de Salvador. Vou na Pro de Táxi para interceptar a chegada à mala e reporte para a descida. Oceaner 6259, chame o Centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 1251, 13325, Oceaner 6259, obrigado, Tristan, boa noite. Boa noite. Senhor Gol, 1168, informação Oscar, reaturando o campo. Gol 1168, acima a indicação, vai na proa de TAP para interceptar a chegada à nave, deixa para o 080. Proa de TAP, deixa o 080, informação. Salvador, o San 3197, parte o Cássia para o Silec Acionamento. Autorizado, chama tanque. Autorizado, chama tanque, San 3197. Papá, papá, Alfa Tango Serra, desça para 3.000, pés, o ajuste 1.012. 3.000, 1.012. Tango Serra. Firmando 1.012. Tango 012. Patava da Alfa Tango Serra para o sequenciamento. Mantenha para o 035, o limite e o localizador. 035, limitado pelo LOC. Gol 1168, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 7 milhas, com o Charlie 402, cruzando o 060 em descida para 3 mil pés, irá ultrapassá-lo mesmo. Desce inicialmente para o 070, aguarde a autorização para prosseguir na descida. É só o 70, sentido tráfego, aguardando 1-1. Salvador, o San 3197 para o táxi. 1-4-4-3-27, alterna caminho. Detaxi, frente, parte, Windy-Alpha, ponto espera, 1895, ajuste 1012, boa viagem. Em frente, parte, Windy-Alpha, 1895, com 1-0-2. Muito grato, uma bola de 3-1-2. Gol 1968, voe na proa 065, nessa planta é certo localizador, desça para 2000 pés, o ajuste 1012. Proa 065, desça 2012, chamada localizador. Oi Salvador, boa noite, está 3197, na próxima ponta espera da 10, pronto. 3197, alinhamento de decolagem 1-0 autorizado, vento 1-2-0 graus, 089. Está autorizado alinhar e decolar da 1-0 para o da 3197. Agora está autorizado, tá. Paulo de Salvador, boa noite, é o gol 1705, está no gate 02. Salvação Oscar, autorização, Galeão. 705, autorizado Galeão 360, conforme rota. Decola pista 1-0, curva direita da Eulida Motiva. Controle 120, décima 8. Transponder 5527, o gol 1705. Desculpe, você poderia assistir a parte da saída Eulida Motiva? Afirmo. Salvador Galeão 360, conforme rota do plano de voo. Decola pista 1-0, curva direita da Eulida Motiva. Controle 120, décima 8, transponda 5527, gol 705. Galeão 360, rota para o meu plano, decola na pista 1-0, com curva à direita, sentido da Eulida Motiva, 120.8, nosso controle, 5527, pode transponda. Portão 2, chama pronto. Chama obrigado. O Alfa Tango Sierra para interceptar o localizador, cruza direita, proa 130, desça para 2000 pés, reporta estabilizada. Proa 130, chamará estabilizado. Intercepto para 2000. Proa 3197, decolou 06, 1208. 908, obrigado, uma boa noite. 3197, da Tango. Controle Salvador, boa noite, TAM 3197. TAM 3197, boa noite, contato radar, suba para nível de voo 360, voo Leda. Direita, proa de Leda, 360, sem restrições autorizadas para o TAM 3197. TAC Luron 236, 162, alternado Natal, 3 horas e meia. Voo 1968. Voo 1168, chame a torre, 1895. Exército 95. O Alfa Tango Sierra, complete na proa de Duna, reporta estabilizado. Mará estabilizado. Salvador, gol 1168, final, baixar a check-in. 1168, pouso autorizado no 0, vento 120 graus, 109. Tive pouso na 1168. Estabilizado no lock, papapapá, Alfa Tango Sierra. Papapapá, Alfa Tango Sierra, chame a torre, 1-1-8-9-5, bom curso. Tô grato, boa noite, bom trabalho. Boa. Em Salvador, muito boa noite, papapapá, Alfa Tango Sierra. Alfa Tango Sierra, boa noite, pouso no 710. 1-7, tá autorizado? Ciente após o externo, gira base no 7, pela direita. Afirmativo, após o externo, gira a base pela direita da 1-7. Confirmando o vento? 1-3-0 com 1-0. Seguinte. Rádio Farol Salvador inoperante. Controle Salvador 1-2-0 decimal 8-0. Torre operando na frequência 1-1-8 decimal 9-5. Solo e tráfego 1-2-1 decimal 1-0. Atenção, Taxiway Alpha interditada. Entre Taxiway Juliet e Taxiway Índia. Aeronaves com destino ao pátio militar contactar operações Salvador 1-2-2 decimal 5. Bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu informação papá. Salvador International Airport, information, papa, 2200, Zulu, wind 100 degrees, 06 knots, visibility more than 10 kilometers, sky clear, altimeter setting, 1012, transition level, 050, temperature, 27 degrees, ILS X-ray, procedure,

Puxa 6355, está na posição 9 para puxa estacionamento. É 355, o senhor efetuou. Ok, está autorizado, chama o táxi, 6355. Chama mais para o táxi, 6355. Sou 1236, chame o centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. 1245, meu centro, obrigado, boa noite.